De 24 de outubro de 2024 e é o dia 298 deste ano bissexto e faltam apenas 68 dias para acabar o ano. Então, muito bom dia a todas e a todos, para quem está aí por casa, quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho também, e quem vai pela estrada à escuta do 96.2 da FM da Rádio Arconcelho, uma ótima viagem a todas e a todos. Vamos começar o programa de hoje com os Irmãos Verdade. E depois vem já aí o Toy também, e muita música até ao meio-dia, muitas dedicatórias a partir das 10, 10 e meia, mais ou menos, e também dois fatos para todos vós que gostam de fado e não só, e para quem está aí por casa na nossa companhia. Muita música até ao meio-dia, como sempre, até às 12. E vamos lá começar, como disse, com os Irmãos Verdade, com o tema Je t'aime. E depois vem o corpo molhado com o teio, já a seguir. Muito bom dia a todas e a todos, e obrigado pela companhia. Até já. Je t'aime, I love you, te quero. I Os irmãos, verdade, com o Jutemo, e agora vamos ficar com o Toy e um corpo molhado. Logo a seguir, vamos vir os Expensive Soul com a recender a chama. E eu volto já a seguir. Até já, são 9 horas e 11 minutos. Estou em ti, como a areia da praia no mar, e senti o teu corpo molhado a colar. Descobri que o abrigo onde estiver em ti, escondido no canto de amar. Teu corpo molhado, o meu enroscado, por vezes colado numa dança de paixão. Molhado no meu enroscado, intenso pecado, sem limite e sem perdão. O teu céu, tu serás minha pele, meu ardor, meu farol, meu amor. Seguirei o caminho do sétimo céu, entregando de mim o que é meu. Teu corpo molhado, o meu enroscado, por vezes colado numa dança de paixão. Molhado no meu enroscado, intenso pecado, sem limite e sem perdão. Estar bem coladinho, o teu corpo no meu, colado em pecado, atingindo o sétimo céu. Deixa-me ser tudo o que eu quiser, dar-te prazer. Teu príncipe cavaleiro, de cabo espada, não digas nada. Vou morar em ti eternamente, meu amor. Ser o teu lume, teu perfume, teu vício maior. Deixa-me tornar aqui o vinho deste amor. Embriagar-te a mais de tanto tempo. Corpo molhado, o meu enroscado, por vezes colado numa dança de paixão. Molhado, o meu enroscado, intenso pecado, sem limite e sem perdão. Molhado no meu enroscado, por vezes colado numa dança de paixão. Molhado no meu enroscado, intenso pecado, sem limite e sem perdão. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Trazes-me motivação. Bons dias, sim. Julgaste ou não? Oh, oh. Fora é diferente, sabes? Por ti eu dei. De mim nem sei, não. Só assim é que eu sou eu. Só eu e tu sabemos como foi. Não vamos deixar nada para depois. Anos de luz e bem felizes vamos estar. Eu vou continuar a ser, nascer de novo outra vez. Trazes-me satisfação. Nem sei expressar, não há razão, não. Estás sempre presente, sabes, tão forte amei de mim. princípio sou com o Reacender a Chama e agora vamos ficar com o Fernando Correia Marques com Baila Para Mim e depois logo a seguir vamos ter a Fafa de Belém com Estou Carente, bonito tema também já a seguir, e depois eu volto já a seguir também. São 9 horas e 18 minutos. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já.

arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Deixa eu viver minha vida. Deixa-me ao menos tentar. Juntos estamos sozinhos, sempre perdidos. Em sonhos, sem se achar mais. Sozinhos, sempre com medo de sofrer. Estamos na vida do nosso jeito, felizes do nosso jeito, em crises, sempre com medo da solidão. Mentiras são verdades que a gente quer viver na realidade. Chama-se Morrendo de Amor com a Joana e agora vamos ficar com os Polo Norte e o Miguel Gameiro e com o tema Deixa Girar o Mundo, ou Deixa o Mundo Girar, como queira, e depois eu volto já a seguir. São 9 horas e 35 minutos. Muito bom dia. Quantas vezes vais olhar para trás? Estás presa a um passado que pesou.

depois do Não Entendo com a Yola Semedo, vamos ficar com o Flávio Pascoal com Baby És o Meu Anjo. Logo assim vamos ter o Ricardo Azevedo com Entre o Sol e a Lua. Muito bom dia, até já. Tu tens magia nesse teu olhar, és a luz que me guia. O teu sorriso, a tua voz, o teu falar, és tudo o que eu preciso. Baby, és o meu anjo, és o meu anjo que me guarda e conduz, és o meu anjo que me protege do mal, és o meu anjo que me ama e seduz, és o meu anjo, és um ser especial. Vou viver esta paixão que jamais irá morrer. Eu não consigo viver sem o teu calor. Quero estar sempre contigo. Oh baby, és o meu amor. Estrelas, o luar. mais no teu. Tinha-te dito que a terra gira por ti. O dia vai acabar, vou oferecer-te o luar, porque o céu entre o sol e a lua, aqui na voz do Ricardo Azevedo, e agora vamos ficar com a voz de Marco Paulo com um tema que tem por título De Corpo e Alma. E Marco Paulo, que é uma notícia de última hora, que faleceu. Marco Paulo faleceu hoje com a idade de 79 anos, que estava há vários anos já em luta contra um cancro. E faleceu hoje, uma notícia de última hora, Marco Paulo acabou de falecer. Então vamos lá ouvir uma música aqui do Marco Paulo para já, e depois ainda vamos ouvir mais algumas lá para um pouco mais para a frente, mas vamos ouvir já aqui uma música que tem por título De Corpo e Alma, que eu escolhi aqui para homenagear aqui este grande cantor que faleceu hoje. Vamos lá então. Quando amo, eu entrego os meus cinco sentidos a essa paixão, e por ela eu desvendo os segredos escondidos do meu coração. Quando sinto essa chama no fundo de mim, eu a tudo lhe digo que sim, e a nada lhe digo que não. Quando amo, por inteiro me dou ao feitiço da palavra amor, e por ela eu desnudo os recantos proibidos que ninguém olhou. Toda a vida sempre foi assim, nunca dou só metade de mim. Quando amo, dou tudo o que sou. Como a lua dá luz ao deserto e o sol aquece a tarde calma, assim eu me dou, assim eu me entrego de corpo e alma. Como as nuvens se entregam ao vento e as ondas à areia da praia, assim eu me dou, assim eu me rendo de corpo e alma. De corpo e alma.

alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Agora vamos ficar com o Tim e as ruas da cidade, e depois vem a Resistência com Não Sou o Único, uma música dos Chutes. Muito bom dia, são 10 horas e 7 minutos. Pelas ruas de Lisboa, vagueando meio à toa. Mais uma noite perdida na cidade adormecida. Amanhã está a chegar. Andei pelas ruas, vi rostos naufragados na corrente dos dias. despejar a minha raiva. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as trevas se abrirem, mais ver o sol brilhará. Que eu não sou o único a olhar o céu. E agora vamos ficar com o Amor com Paixão e o Chute de Pontapés. Já a seguir, depois vamos ter já os fados, depois muitas dedicatórias até ao meio-dia. Até já. Eu sei escrever esta canção para dizer o quanto eu te amo agora. Talvez assim esta tristeza se vá mais depressa embora. Mais depressa embora. 10 horas e 20 minutos e acabamos de ouvir este bonito tema aqui do Chutes e Pontapés com Amor, Compaixão. Amor, Compaixão é o título deste bonito tema. E agora vamos passar aos fados já a seguir e vamos aqui ter dois fados, um da Ana Moura aqui ao vivo que nos vai interpretar aqui Porque Teimas Nesta Dor. Um bonito tema aqui ao vivo da Namora, e logo a seguir vamos ter o Ricardo Ribeiro com Fama da Alfama, aqui bonito tema também do Ricardo Ribeiro, desta grande voz que é o Ricardo Ribeiro, para todos vós que gostam de fado, para a senhora Fernanda Campos, para o seu Delfim, para o seu Bari Lopes, para o Augusto Silva, para o Paulo Jorge Costa também, um abraço para todos vós que gostam de fado e não só. Então vamos ouvir estes dois bonitos fados, depois logo a seguir vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia, como sempre, e também uma página publicitária por volta das 11. E já agora também vou aproveitar para vos dar a notícia, que se calhar já muita gente está ao corrente, mas quero-vos dar aqui a notícia de última hora, que o nosso cantor Marco Paulo faleceu hoje com 79 anos de idade, onde já há muitos anos que andava aqui em luta contra um cancro, e pronto, é assim a vida, e já foi hoje, que faleceu. Uma notícia de última hora. Já ouvimos uma música e daqui a pouco vamos ouvir outra e mais músicas até ao fim, para homenagear este grande cantor que era o Marco Paulo. Mas para já vamos ouvir dois fados, um da Ana Moura e outro do Ricardo Ribeiro, já aqui para todos vós que gostam de fado e não só. Então vamos lá. Muito bom dia a todos e obrigado a todos pela companhia. Até já. Fama mal afamada, a fama às vezes que fama gente boa, gente honrada. A fama às vezes que fama gente boa, gente honrada. Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio. Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio e cantar ao desafio no castiço, bairro antigo. E cantar ao desafio no castiço, bairro antigo. Vamos lá, como lhes digo, e onde ver de madrugada como foi boa noitada no velho bairro da Alfama. não tenham medo da fama, da alfama mal afamada. Não tenham medo da fama, da alfama mal afamada. Certo com a maldade. Eu sei que o mundo falava, mas por certo com a maldade. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Muita gente ali levava vida sem sossegada, sob uma fama malvada que é salpicar de lama. É fama às vezes de fama. Gente boa, gente honrada. A fama às vezes de fama. Gente boa, gente honrada. Aqui estes bonitos fados para todos vós que gostam de fado, o Ricardo Ribeiro e a Ana Moura. E agora vamos ficar mais uma vez com o Marco Paulo, com a Estrela da Minha Vida. É um bonito tema daqui do Marco Paulo que eu escolhi para homenagear este cantor que faleceu hoje com 79 anos de idade. E logo a seguir vamos ter o Jorge Guerreiro já, que nos vai interpretar aqui o Fazer Bebê para a Clarice Maria e a Maria. E depois vem aqui o Diapasão com a Pombinha da Maria também. E esta é para a equipa de Rebalmão que estão ali para os lados de São João da Arruela. Então vamos lá. Muito bom dia a todos. São 10 horas e 31 minutos. Uma estrela na vida que sempre nos guia, o bem nos conduz. Estrela que nunca é esquecida, de noite e de dia, que tem sempre luz. Há uma estrela na vida que sempre nos guia com rumo a Jesus. Estrela bem-fazeja,

elle fait vibrer son cœur. Pour moi, ce n'est qu'un leurre, une jolie Tahitienne. Oh, le cheveu des belles, le grand fou amoureux est toujours joyeux. Il la voit dans ses rêves, marche seule sur la grève. Il voudrait tellement l'enlacer tendrement. Les soirs au clair de lune, ils songent à la fortune d'un yacht sur l'océan. Pour elle, plein de diamants. Et sur les eaux profondes, faire le tour du monde. Il voudrait lui crier que tout peut arriver. Une jolie Tahitienne. Oh, le cheveu des belles, le grand fou amoureux est toujours joyeux. Il la voit dans ses rêves, marche seule sur la grève. Il voudrait tellement l'enlacer tendrement. Depois de Já Lá e Tiziana para o Sr. Luís Gonçalves aqui com o Damião Paiar, vamos ficar com a Linda de Sousa e Malhão Malhão, e esta é para a Dona Rosa, que está sempre connosco também. Muito bom dia para ela e para todos vós. Até já. Agora vamos ficar com os parabéns de, com o Jorge Ferreira, e esta é para o Cesário Pereira, da parte da sua mãe, do seu pai também e da sua mulher. Muito bom dia para ele, parabéns para ele e um grande abraço e muitos anos de vida. E muito bom dia a todos, obrigado pela companhia, até já. Sem limite e nunca ser esquecida.

Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh non, c'était les... Les hommes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou. Des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. C'était Pierre Bachelet avec les corons pour Odile. Bonne journée à elle et à vous tous. Et maintenant, on va écouter l'orchestre de Dominique et Stéphanie Floquet comme la fiesta portugaise. Et celle-là, c'est pour Chantal qui est de l'autre côté de Fleury-les-Aubrais à l'écoute. Bonne journée à elle et à vous tous. Merci à tous pour la compagnie. À tout de suite.

e a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, poucochinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, um caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Amália Rodrigues cantou para a senhora Isaura. E agora vamos ficar com a loucura, o Fado Loucura, com o Carlos do Carmo e a Lucília do Carmo, a sua mãe, que vai interpretar este bonito fado para o senhor Braga, que está às coisas também. Muito bom dia, até já. Sou do fado, como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei. A falar não posso dar-me, mas ponho alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Esta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura ouço dizer, mas bendita esta loucura cantar e de viver. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Foi o Fado Loucura com a Lucília do Carmo e o seu filho, o Carlos do Carmo, cantaram para o seu Braga. E agora vamos ficar com o Tony Carreira, com o resto. Este é para a Manuela, que está sempre na nossa companhia, que dedica esta música a todos os ouvintes e todos os animadores. E tudo de bom para ela também. Muito bom dia. Logo a seguir vamos ter uma canção para Marisa Martin, que é Ali Coutossi. Bonne journée. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Alors reste pour moi. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Cantou Tony Carreira para a Manuela e agora vamos ficar com o Claude Barzotti com para por Maryse Martin que ela écoute aussi. Nous allons écouter une belle chanson de Claude Barzotti comme toutes ses chansons. Bonne journée à toi Maryse et à bientôt. Fais claquer les drapeaux, fais s'ouvrir les fenêtres, s'envoler les chapeaux. Un vent de tempête, retourne les bateaux et fais tourner les têtes et abat les roues. Le vent a tout soufflé, tout changé alentour et il m'a renversé, fait tomber en amour. Pardonne-moi si je t'aime, je ne l'ai pas voulu, ni voulu tant de. Tant de malentendus, pardonne-moi si je t'aime, toi qui aimes déjà, moi je t'aime quand même, je ne le voulais pas. Comme sur son chemin, la tornade balaye tout, sans se soucier de rien, sans se soucier de nous. Elle a mon âme que faire, des châteaux qui la battent. Cupidon est un traître qui ne connaît pas de loi. Le vent a tant soufflé qu'il a tout retourné et qu'il m'a fait tomber, qu'il a tout chamboulé. Pardonne-moi si je t'aime, non, je n'ai pas choisi. Ni ce mien, ni ces chats qui qui me lie à ta vie. Pardonne-moi si je t'aime. Je la trouve bien lourde, cette passion qui te laisse indifférente et sourde. Pardonne-moi si je t'aime. Un soleil qui me brûle les yeux, même le gris du ciel n'en atténue le feu. Je suis comme un oiseau, j'ai pris de l'altitude et je vole trop, je vole mais je titube. Le vent a tant soufflé qu'il a tout retourné et qu'il m'a renversé et qu'il m'a bouleversé. Pardonne-moi si je t'aime. Laisse-moi une chance. Ne vois-tu pas ma peine, le volcan où je danse. Pardonne-moi si je t'aime. Regarde-moi, comprends. Mon épaule est en chaîne, mais mon cœur est en sang. Pardonne-moi si je t'aime. Foyer Claude Barzotti pour Maryse Martin qui est à l'écoute. Une bonne, encore une fois, une bonne journée à elle et toute sa famille, plein de bonnes choses. Et maintenant, on va écouter les Gaël avec un joli morceau de musique, un musique instrumentale. Pour Françoise qui est à l'écoute aussi, c'est les Gaël qui vont nous chanter, enfin qui vont nous jouer plutôt les derniers des Mohicans, jolie musique celte et bretonne que Françoise adore. Donc on va écouter ce joli morceau de musique, puis je reviens juste après. Il est 11h20 sur les ondes arc-en-ciel. Bonne journée. foram os gaélicos com Lidernia de Moricão, um joli morceau de musique por Françoise. E agora vamos ficar com a Amália Rodrigues com Não Peças Mais à Vida. Esta é da parte da nossa amiga ouvinte do Sudoeste, para ela e para a minha mãe e para a mãe dela também, com este bonito tema da Amália Rodrigues. Então, vá lá, esta é para a minha mãe, da parte da Irene, e também para a mãe dela. Bonito fado da Amália Rodrigues. Não Peças Mais à Vida. Ai de quem sente ansiedade de viver sempre a pedir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aceita o que ela te dá, porque a ambição desmedida faz-nos crer o que não é, e não é sinceramente maneira de ser feliz para quem quer constantemente ser mais feliz do que quis. La, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Não peças demais à vida e aceita o que ela te der. Às vezes basta a guarida de um abraço de mulher, num sorriso de criança. Foi a Amália Rodrigues aqui Não Peças Mais à Vida. E agora vamos aqui ficar com o Patrick Bruel por Martin Kelly Coutoussi, que vai nos chanter aqui à le droit. E après, je reviendrai après, parce qu'on va écouter aussi des chutes de pentapés. E muita música ainda até ao meio-dia, são 11 horas e 29 minutos. Vamos lá então ouvir este bonito tema de Patrick Bruel por Marise, c'était Claude Barzotti, que on a déjà écouté. Et maintenant c'est Patrick Bruel pour Martine. Et après vamos ter os chutes, como é tão fácil. Vamos lá então, para o seu Duarte e para a sua esposa também, que estão à escuta. Como sempre, todos os fãs dos chutes. Vamos lá, muito bom dia. On m'avait dit, te pose pas trop de questions, Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit? Faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif, bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. C'était Patrick Bruel pour Martin, qui a le droit, bonit tout thème, une jolie chanson. Et voilà, on se quitte avec Je te peux te perdre, comme est tant facile pour le Sr. Duarte et sa esposa et pour tous les fans de Chutes. Muito bon dia à tous et obrigado pela compagnie. Até já. É tão fácil deixar que as coisas apareçam. E é tão fácil haver alguém que nos puxe. E nós sempre de olhos fechados pela ganza deixamo-nos ir. É tão fácil ir pela carneirada fora fácil deixar os outros em primeiro. É tão fácil haver alguém que nos puxe. E nós sempre da mesma maneira acabamos por ficar parados. É tão fácil, é tão fácil, é tão fácil, é tão. É tão triste, é tão triste, é tão triste ser tudo tão fácil. É tão triste as pessoas fáceis. É tão triste ser tudo tão fácil. E é tão difícil conquistarmos coisas por nossa própria vontade. É tão fácil, é tão fácil, é tão fácil. É tão fácil cantar o chute de pontapés. E agora vamos ficar com o João Raiev com os cavalos de corrida. E esta é para o Luís Warman, que está na nossa companhia também, está à escuta. E depois eu volto já a seguir. Até já. os cavalos de corrida com o Jorge F. por Luís e agora vamos ficar com aqui uma trilogia de fados no Festival da Santa Casa da Alfama e esta é da parte do Faria para o seu Delfim. Muito bom dia. Da noite negra deu-me Deus a cor, vestir de negro deu-me por condão, mas fado negro, negro fado não, porque o meu luto é sinal de amor. Eu visto negro porque tenho fé, eu visto negro porque espero em Cristo. Ai negro, negro, por amor te visto, mas o meu fado negro não, não é. Ninguém me diga que não há beleza, que só há tristeza quando o negro impera. Porque a andorinha que Deus fez tão negra, sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra, traz a primavera. Mariquinhas vai à fonte e não demora, ela conta seus segredos ao ar. É branca sua vilha, cor de amora, e duas tranças de cabelo a saltitar. É branca sua vilha, cor de amora, e duas tranças de cabelo a saltitar. Amor é fogo, amor é lume, raiva ou ciúme, desengana o coração. Amor é vento que chega ao cume e tem o perfume de um cravo de São João. De mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado. Rapaz, da camisola verde, negra vai deixar o vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era, ele me disse: sou do monte, senhor, o seu criado. Pobre rapaz, de camisola verde, negra vai deixar o vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa o vento, põe na maruxa ao lado. Negra me deixa o vento, põe na maruxa ao lado. Negra me deixa o vento, põe na maruxa ao lado. Negra me deixa o vento, põe na maruxa ao lado. Foi uma trilogia de fados aqui para o senhor Delfim da parte de Faria e agora vamos ficar com o Florent Pagny para o nosso amigo Luís, que nos vai interpretar aqui L'Avenir, e depois vem o Marco Paulo, mais uma vez, com a Nossa Senhora, para, da parte da glória, para todas as pessoas com problemas de saúde, para todos os animadores e para todos os ouvintes da Era Cancel. Até já. La reinette de ses souffrances, issue de nos premiers cris, c'est des projets de vacances dans des pays merveilleux. Avec des oiseaux qui dansent dans le vert et le bleu. Tout ce qu'on n'a jamais su faire, on le fera en mille fois mieux. Des regrets à satisfaire avec la chance au milieu. On sera ce qu'on espère, on ne sera jamais vieux.

Marco Paulo para a nossa glória com a Nossa Senhora, que foi Paulo, Marco Paulo, que faleceu hoje. E agora vamos ficar com a Teresa e o Rodrigo Maurício com As Mágoas da Vida, para terminar o programa de hoje. E logo a seguir vamos ter a casinha com os Chutes e Pontapés para terminar o programa, mas a nível de música vai ser esta bonito tema aqui com a Teresa e o Rodrigo Maurício, Mágoas da Vida, e depois a casinha para terminar o programa de hoje. Muito bom dia. Saudades que eu... pronto, amigos ouvintes, vamos ficar por aqui. Não há tempo para mais. Estamos já mesmo a chegar ao meio-dia hoje, deixar com a RTP Internacional com as notícias de Portugal e do mundo. E eu voltarei para a semana com mais músicas, mais vozes, mais fados, tudo cá de bom, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira aqui no programa Vozes de Portugal. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes e até para a semana, ou até uma próxima. Muito bom dia. São 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. Está internado em estado grave o motorista do autocarro incendiado esta madrugada em Lisboa. O governo já está reunido com os autarcas da área metropolitana da capital do país para abordar os desacatos das últimas noites. À entrada para o encontro, Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa, lembrou que a tolerância é zero para a violência. Do governo à música, passando pelo presidente da República, Marco Paulo é lembrado como uma pessoa que marcou a música durante décadas. Marco Paulo morreu esta manhã, aos 79 anos. Notícias edição Diogo Miguel Pereira. Está internado em estado grave o motorista do autocarro que foi incendiado durante a madrugada em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Louros. O fogo foi causado pelo arremesso de coquetéis Molotov. O autarca de Louros diz à Antena 1 que este motorista da Carris Metropolitana deu entrada durante a madrugada na unidade de cuidados intensivos. Está agora na unidade de queimados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Há autocarros e automóveis destruídos, bem como uma centena de contentores do lixo. Na sequência dos protestos contra a atuação das autoridades, protestos que duram já há várias noites. Isto motivou, aliás, uma reunião entre o governo e os autarcas da área metropolitana de Lisboa, um encontro que começou há instantes. Do lado do governo está a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e também o ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O presidente da Câmara de Lisboa é um dos autarcas que participa no encontro. Disse à entrada para a reunião que tem tolerância zero com a violência e adiantou ainda que esta reunião servirá ainda para discutir o papel da Polícia Municipal. Penso que todos conhecem a minha posição sobre isso e neste momento, mais do que nunca, é o momento de falar sobre aquilo que é a Polícia Municipal e aquilo que são as competências da Polícia Municipal. Eu estou a lutar todos os dias para que a Polícia Municipal possa ter aqui um papel na cidade que não seja apenas administrativo. A Polícia Municipal é constituída de polícias de segurança pública. Eles e elas são polícias de segurança pública, portanto eles têm que ter a capacidade de, num momento em que têm que prender alguém, de poder levar essa pessoa à esquadra. É tão simples como isso e penso que exatamente hoje é também um momento aqui com a Sra. Ministra e com o Sr. Ministro discutirmos esse ponto de termos uma polícia municipal.